pra mais um. Bom, não vai morrer, é só abrir o cofre. Esse tipo de atitude aqui é normal. Molecada não quer caderno, quer um fuzil FAL. Pra derrubar, destroçar, fazer um regal. Botar na reta dos botão e mandar pro saco. É isso que vê na TV, sonha com a zumeirada. Quer ser patrão, poderoso, dono da quebrada. Só que o fim é trágico, não é sempre mágico. Pra cada ação, uma reação, esteja preparado. A sequência é como flash, clic, clac, boom. Espero que pense direito e não seja mais um. Mixagens, DJs da Corp. www.myspace.com facebook.com/DJs da Copa.